deixa de mirar. Faço meu passo ao coração, já me ganhou agora, só me diz o que fazer. Tô aqui a te esperar, cadê você? Chega pra cá. O que é que aconteceu? Meu carnaval agora é só teu. Florei amor a minha avenida. De perto vem, divide essa alegria do teu olhar. É que no toque dá pra ver o nosso amor acontecer. Clareia amor, clareia amor. É que no toque dá pra ver o nosso amor acontecer. Clareia amor, clareia. Teu olhar e outra vez a te admirar. Passo no meu passe ao coração, já me ganhou agora, só me diz o que fazer. Tô aqui a te esperar, cadê você? Chegue pra cá. O que é que aconteceu? Meu carnaval agora é só teu. Florei amor a minha avenida. Acontece quando a gente dança, passa o coração. Te peço que chegue um pouco pra perto de mim. Agora te escrevo bonito sorriso que canto pra ti na canção. Te peço que chegue um pouco pra perto de mim. É que no toque dá pra ver o nosso amor acontecer. Clareia amor, clareia amor. É que no toque dá pra ver o nosso amor acontecer.